vocês também, nunca duvidei. Shirley, cada vez mais ousei. Bem mais do que acreditava, eu preferi andar ao invés de pegar os atalhos. Shirley, casa verde, muito bem casada. Põe o pé na estrada, fé na caminhada. A gente luta e paga as contas atrasadas. É o dobro ou nada, é assim. É o jogo, é a ginga, então joga. Se não aguenta o tranco, cai fora. Ou é ou não é. Aqui não tem meia verdade, menina. Só fala o que sabe. Tem muito marmanjo que treme na base. Homem que agride, mulher é covarde. A vontade é fazer dos punhos a própria justiça. Olho por olho, vida por vida. Deus é meu guia, não deixa eu cair. Eu corro por quem tá correndo por mim. É a vida, prossiga, prossiga. Nessa rima é a Chile que assina. Se quiser mulheres, me sigam. Homens também. Kevin, vem, Kevin, vem. S-H-I-R-L-E. Obrigado, bancada, bomba. Com suas manias, corria pela maioria. Inveja pra quê? Levou uma vida, mas sabe, acredito que um dia mais tarde. Assim que terminar o calor, vamos se encontrar pra celebrar a amizade que ficou. Alô, quem é? Quer falar com quem? É comigo? Posso ajudar? Minha música soma, sentido Colômbia, não vou desistir de lutar. Coragem pra ser o que me negaram no início, quase não deu pra alcançar. Mas deu tempo, eu me agarrei onde eu pude me segurar. Em condições precárias, domésticas diárias, exploração migalha, ninguém baixando a guarda. Vivendo cada dia por mim, por mais duas filhas. Aqui é mãe, também sou vó, mas antes sou amiga. I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like. Eu gosto é disso, viver, minha vida é rimar. Música da hora, aonde vigora essa aqui eu fiz pra tocar.